Pátio 3, pátio 1, portão 07. Tente, quilo, pátio 3, pátio 1, portão 07, tá? 3602. Eu tô em contato ainda com o centro, eles não têm o seu plano. Tô ligando pra, fazer informações. Tô ciente que é bom pra cópia, mas o centro não tem o seu plano, só vai ter que aguardar, eu tô passando as informações. Prezona 63, as 34, controle 198, por favor. 198, obrigado. Bom dia, tá 3163. Tá 3163, contato radar, sua para o 360, saída da El. 360, pode vá na proa de Dael. Autorizado. Obrigado. O próximo ponto de espera do mundo. Trip ciente após a decolagem do SAM, ali mantém. Ali mantém após a decolagem do troco. T04, autorizado a decolagem, 080, 10-9. 090-33-34. Para pushback acionamento abjet 811, gate número 9. Não é 5809, tá livre, chama o táxi. Livre, chama o táxi. Golf Eco, Charlie, tá livre o início do reboque, tá livre, chama pra ingresso no pátio 1. Ok, Eco, Charlie, iniciando no reboque, chama pra ingresso no pátio 1. Salvador, Alta 3733, está sendo batido, bom dia. 04-37, controle, 19-8, por favor. Obrigado, bom trabalho. Alta 3304, na Gole, passa mil pés. Alta 3304, contato radar na decolagem, só para 360, saída Gole. Agora, autoriza o fito pela esquerda, direto? Mantenha o PV da saída, Alta 3304. Salvador approach control November 769 Charlie Charlie best 210 down 160. November 769 Charlie Charlie confident clear Mari arrival descent track level 060. Clear to Mari arrival descent track level 060 November 769 Charlie Charlie. T5221 alinhado, pronto, não mudando. Trip ciente, fique atento à esteira do tão autorizado a decolagem, a centena com 10. Autorizado, a centena com 10 vai iniciar 2. Fox Bravo Sierra, cópia. Copio, Fox Bravo Sierra? Fox Bravo Sierra. Fox Bravo Sierra autorizado, Salvador, Sierra, Sierra Tango Lima, 400 nível, decola no zero, direita na saída Goleval. Corrigindo, decola da 1-7. Direita na saída Goleval. Controle em 1-9-8, zona 5544. Nacional de Contrapasso do Graé. Bordo, autonomia 4:20, alternamos com 20. Bem, destaque autorizado, via Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8, altímetro 1-0 no 4. Web 59. Via Juliette Alfa, quando pronto, ponto de espera, torre 1-8-6, 1-0 no 4. Vi o tráfego que chamou junto com o Web 59, não copiei. Fox Bravo Sierra, poderia repetir a cópia pausadamente, quer dizer? Afirmativo, está autorizado para Sierra, Sierra Tango Lima, nível 400, 400, decola da pista 197, direita, na saída Gole, Eval. Controle 199.8, aciona 5544. Acionado, autorizado para Sierra, nível 3, nível 400, essa aí é Gole. Transição Eval, controle 19-8, pista 1-7 sobre o transponder 5-4 bateria. A possibilidade de decolar da pista 1-0, a gente está no peso máximo de decolagem. Não copiei, que quanto quer decolar da 1-0? Afirmativo, a gente está muito pesado. Era com 15 autorizado, 0-1. Zero mantém a mesma saída, Gole e Eval. O Fox Bravo Sierra, então, vai chamar para iniciar o táxi do pátio da EBTA para o ponto de espera da 1-0. Sim? Confirma o teu AB. O AB é 06. A saída é Gole, Gonza, né? Negativo, Gole e Eval. Após Eval, vai prosseguir para os fixos conforme na rota. Gente, o Fox Bravo Sierra agora vai chamar a torre em 1-1-8.6 pro acionamento pro táxi. Pra iniciar o táxi até o ponto de espera da pista 1-0. Ok, vou chamar a torre para acionamento, Fox Bravo Sierra. Número 1, Sierra 63, 1-1, número 6, ciente da Juliette, pronto para pushback e acionamento. 06, Sierra 63, 1-1, tá livre. Puxa acionamento, Sierra Táxi. Boa táxi, hoje. O Golf é com o Charlie, só confirma, é portão 03 ou portão 08? Portão 03. Gente, portão 3733 na escuta do solo. 1-0, Web 581. Chama a torre, 1-1-8.6. Ah, o farol da barra e também para a cidade baixa ali, o Bom Fim. Gente, após fora da barra. Botará fora da barra, 01. Extensão. Fox Bravo Sierra para acionamento, lugar da EBTA. Acione, reporte o táxi. Terra. Utilizado o voo local, o nome e o pé. Decolada 1-7 com curva direita no corredor AXE, toque remetido em Veracruz. O controle em 1-9-8, aciona 0-1-1-5. falando 9, é o controle? Na escuta, prossiga. Está agora passando sobre a posição Conde. Serviço radar terminado, mantenha o nível 110 e chame controle Aracaju 1203. 1203, Aracaju, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. Então, 3163, chame Recife 251, alterna 13325. Runway 10. Antes 580, clear 5, report establish localizer. Ok, we'll call you the localizer. Então, 3163, chame Recife 251, alterna 13325. 251-3325 com Recife, tá? 3163. Então, 3304, chame Recife 1251, alterna no 3325. Recife 251, alterna no 3325, 3304, boa. 1198, acesse 589, obrigado mais. Controle, muito bom dia, Webjet 589. Webjet 5811, contato radar na decolagem, sua para 340, saída da EL. Bom dia para a EL direto. Após 2000 pés, está autorizado. Após 2000, direto da EL, obrigado. Confira o tráfego. Comar 3, começar a partir do tráfego da Silva. Próximo evento para Vitória, para começar o tráfego. Puma 36, autorizado Salvador Vitória, 060 nível. Decolo no 0, direita, na Golf 677, vai cumprir a saída coral. Controle 199, decima 8, aciona 5507. Puma 36, não pátio militar, tá livre acionamento, chama táxi. Bravo Serra, cruze a pista 17, táxi via Mike, reporte na Lima. Geral no 7, dizendo na Mike, reportará a próxima. Na Lima, táxi Lima. Going down to 5-0. Roger, November 769, Charlie, descend 3000 feet, QNH 1014. Scooter down to 3000, altimeter setting 1014. And the side AC establishing the localizer. And 580, complete final call tower 118.6. 118.6, thank you. Salvador Tower, good morning, and the 580 final approach, landing gear. Then I'll lock it. And it's 580, clear to land on 10, 0, 80, and 8 knots. Clear to land on the 580. Estou presente? Aguarde, coordenação com Recife. Salvador, 3730. 3730, Congonhas, autorizado, 340, Upper Whisky 5, corrigindo Congonhas, não, Porto Seguro. 340, via Turístico 50. Decolo no 0, direita, na Dael Leda, controle 199, decima 8, aciona 5527. Autorizado, Porto Seguro, nível 340, Upper Whisky 50. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída da EL, transição Leda, controle 1-9-8, o transponder 5527, da 3730. 3730, chama por gestionamento. Portará. Paulo Salvador, o Fox Bravo Sierra, na Lima com você. Negativo, Fox Bravo Sierra ingressa no Pátio 1. Após ingresso no Pátio 1, vai taxiar via Juliette Alfa. No ponto de espera da 1-0, chama novamente a torre. Em 18-6. É, 3-1-1 após o pouso do tráfego na curta, Lima tem. Faz a passagem do Fox 100 na final, a Lima mantém no 1-0, Oxer 63-1-1. 2-2-1 da presente, uma vitória da conquista. Autorizado, flor de vitória da conquista. Trip 5-2-2-1. Tô sim. Valeu, obrigado. 01, o sobrevoo no centro histórico será por mais quantos minutos? Guardião 01 é o controle Salvador. Confirme a altitude do Guardião 01. No máximo 500 pés na área, Guardião 01, o sobrevoo no centro histórico será por mais quantos minutos? O senhor efetuará sobrevoo no farol da barra? Confirme. Agora estou. Gente, o sobrevoo no centro histórico será por mais quantos minutos? Quantos minutos de voo do senhor no centro histórico? Gente, após retorno a Salvador? Gente. Que o Airbus até o Fox Bravo Sierra? Afirmativo. Muito obrigado, cara. Corrigindo o Airbus Ave. É, tô ciente. Só pode esperar da 1-0 novamente a torre. Obrigado. And 580 on the ground at 51, right, on the ground on frequency 1.90. 1-2-1-9-0-5-8-0 Salvador, 580, runway. Okay. Se vai a Alpha Kilo Apron 3 and after Apron 3 clear Apron 1 gate 1-0. Tá, 1-0 pronto. Gente, Fox Bravo Sierra mantém a posição. Sierra. From 3 and then an apron 1. On apron 1, your gate is 10, 1-0. But we have the runway inside. Charlie, Charlie, continue approach and stand by. On evacuated, altitude 1-0-1-4. You're standing by, altimeter 7-1-0-1-4, expecting for runway evacuated, November 7-6-9, Charlie, Charlie. November 769, clear to land runway 10080 and 10 knots. Okay, clear for landing, running 080 at 10 knots. November 769, Charlie Charlie. It's affirmative, clear to land runway 10, wind 080, 10 knots. Okay, no problem, clear for landing. November 769, double Charlie. 6311-53, controle, 198, bom voo. 198, muito obrigado, até a volta. Salvador, bom dia. Bravo Serra, Ocean 63, Zona 1, decolou no perfil da El. Solicita da El, se for possível, da presente. Ocean 63, Zona 1, contato radar na decolagem, subo para 360, após 2000 pés, autorizado da El. Após 3000 da El, muito obrigado, hein? Após 2000 pés. Após 2000 direto da El, muitas graças. Controle 35221. Prossiga. Ok, possibilidade de desvio 10 graus à direita da rota para evitar formações. Sente, qual a proa e por quantas milhas irá mantê-la para desvio, trip 5221? A proa ideal seria 265 durante mais 10 milhas. Sente, o trip 5221 em ascensão 200, aguarde e transferência de comunicações. Aguardando. 5221. Controle, o Mike é convicto, ingressando no CTR, vai livrar 1.000 pés para 500. O Mike é convicto, irá na proa do farol da barra? Afirmativa, tentando ingressar pelo corredor do Alfim. Gente, então inicialmente mantenha 1.000 pés e como que temos um tráfego da polícia, 500 pés na área. A gente, o Vitor. Vai correndo com o Mike é convicto, vai no 01. Confirma, eu vou ingressar pelo farol da barra e prosseguir via corredor Bonfim. O momento é uma decisão. 08 a moto. Taxi autorizado até o hotel. Não, hotel chama a torre. 186. 136. E Recife 251, alternado no 3325. 1251 no 3325. Livre, chame táxi. Agora para o táxi 3733. Controle, o Mike é convicto. Está presente, pode descer para o tempo, né? Para 500 pés, Mike Ecovito, apenas fique atento ao tráfego da polícia anteriormente mencionados. Agora foi fazer sobrevoo no centro histórico. Tá sim, tio Vitor. Está em contato bilateral com o Vitor. Limpo 03, seria o Força Aérea 7203? Sim. Afirmativo, Força Aérea 7203, autorizado o voo local. 110 nível, via Golf 677, após toque remetida em Recife, Maceió, Natal e Fortaleza. Decola da 10, curva esquerda na saída da Conde. O controle em 199, decimal 8. Aguarde para o transponder. Oi. Charlie, full ground of frequency 121, decimal 90, ground at 56. Ok, 121-90. Passando 0264 pela Golf 677, com procedimentos em Maceió, Recife, Natal, Fortaleza, retorna Salvador, decolando a 10 com curva esquerda, perfil bastante, chama na 198, no nível 2102, 10 confirmado, e a soma 0264. Eu tenho aqui o nível 110. Precisa 210, 210. Então aguarda para cópia. Salvador Ground, November 769, Charlie Charlie. Number 769, Charlie Charlie, confirm your apron. Apron number 3. Roger, so first at your left, kilo and then apron 3. Left by kilo, then apron 3, November 769, Charlie Charlie. Sem estacionamento Olímpios, na minha escuta aguardando para a autorização. Ser Alfa decolado de Salvador 58, direita 1000 pés Axé 198. Autorizado corredor Axé 198 para transferência ao controle. 7, Bravo Serra, 58, controle, 19-8. Serra, obrigado, senhor, bye bye. Bom voo. Serra, no perfil da saída Gola, com vocês. Ciente, mantém a posição. 4-4, Fox Bravo Sierra. Gente, Mike Acovita, check transponder, Guardião 01. Eu não recebo nem o Mike Acovita, nem o Guardião 01, nada. Fernando Galeão com 4 horas e 10 de autonomia. 3733, taxa à direita, índio alto. Ponto espera no 0 torre, 118, decimal meio, último entre no 0 e no 4. 614, índio alto, 86, 3733. Fala Salvador, 3730 para o posto de treinamento na parte 3. 3730, parte 3, está livre, chame táxi. Sim, posto de treinamento, 3730. Autorizado a prosseguir a subida? Confirme. Fox Bravo Serra autoriza a subida? Qual aeronave? Papa Romeu, Fox Trot, Bravo Serra. Fox Trot, Bravo Serra, sula para o 400, Seda Gole. Serra. Evap, Deb, Ocean, 6309. Chame Recife, B51, alternando 3325 e coordene diretamente com o mesmo. Marquinhos, 251, 3325, muito obrigado, boa. O Mike Acovito, confirma a posição? Tá passando também do porto da vitória do tempo. Gente, prossegue pelo bluff, bluff na rotatória, o Mike Acovito, confere? Sim. Controle de Salvador, 1435, retornando, autorizado até 150, informação quilo. 1435, identifique. Uno 435, desça para o 050, chegada à Maré autorizada. 050 na Maré, informa que está acertando pequeno desvio à direita de 10 graus. Tente, aposta ao término. 1983. 1983, 1 minuto a 4. Solo Salvador, muito bom dia, é o Guardião 91 do Focon acionado. 733, bom dia, mantém o ponto zero. Mantém o ponto zero, tá 3733. Terra Bravo, pra Pavito, Porto Velho. 300, nível? Afirmativo, com 11 a bordo e 7 horas de autonomia. Sim, então decola da 1-0, com curva esquerda na saída Momo Albo. O controle em 199.8, o transponder 2640. 2 milhas mantendo 500 pés. Tá ciente do tráfego, ainda não visual. O Victor, no Índia November Alpha, vai manter 1.000 pés. Gente, reporte visual com o mesmo. Puma 36, curva direita na proa de coral da presente. Puma 36, curva direita na proa de coral. Valeu, passou o tráfego Índia Nomeda Alfa aqui em Ituaçu para retorno a Salvador. Confirme o Índia Nomeda Alfa para retornar a Salvador? Não, foi o Guardião 01 que passou o tráfego do Índia Nomeda Alfa e passou o Ituaçu também para retornar a Salvador. Torre, 1286. 1286. Controle, o Papa Romeu Fox Brasil Serra, voltando. Prossiga. Senhorita, poderia ajudar a gente a poupar combustível para ter autonomia? Autorizar a gente vá na proa de Gonza,